Aceito teu chamado, eu quero teu amor, compartilhar, levar tua palavra ao mundo pra testemunhar. Aceito a tua missão e onde quer.